novamente a ele. MC Buzik. Eu venho aqui para vos deixar uma mensagem. Fiquem em casa. Obrigatoriamente. Ou se não, eu vou-vos partir as fuças. Eu não tenho medo de vos partir as fuças, porque eu tenho os chavelhos. Eu sou respeitado e, como já devem saber, eu sou perigoso. Todas a fechar papel higiênico, já não há, nada está a funcionar. O que é que se está a passar? Loucura está em todo lado. Esses vírus não é drena, já está o caos instalado, meteu tudo em quarentena. Já ouviram? Eu não estou sozinho, tenho comigo Yeah.